Nunca tive um amor pra chamar de meu. Todos quiseram me iludir, nenhum me conheceu. Se quiser o meu amor, tem que me conhecer. E não era apenas só mais um pra me fazer sofrer. Então não venha me iludir. Já conheço mentiras na primeira fase. Então não venha me dizer que me ama só pra me levar pra cama. Quer me amar? Me ame de verdade. Quer me amar? Não venha pela metade. Quer me amar? Tem que ser do meu jeito. Quer me amar? Me trate com respeito. Coração não aguenta mais sofrer assim. Sem segunda opção, não dá pra mim. Chama de meu. Todos quiseram me iludir, nenhum me conheceu. Se quiser o meu amor, tem que me convencer que não era apenas só mais um pra me fazer sofrer. Então não venha me iludir. Já conheço mentiras na primeira fase. Então não venha me dizer que me ama só pra me levar pra cama. Sofrer assim, sem segunda opção, não dá pra mim. Quer me amar? Me ame de verdade. Quer me amar? Não venha pela metade. Quer me amar? Tem que ser do meu jeito. Quer me amar? Me trate com respeito. Coração não aguenta mais sofrer assim. Sem segunda opção, não dá pra mim. Coração não aguenta mais sofrer assim. Sem segunda opção, não dá pra mim.